DJ W. Porque ela volta no elenco tudo. A nós aí de novo. 4M na caça do tesouro. Já começaram na pista. Salve as comunidades. Só um relato de um crioulo chave de verdade. Ó, rico de vontades, várias etapas, fases. Consciente, se estende 4M, vai. Quer saber como é que é? Quem sabe? Quem sabe? Humildade no caminho é fato. Tô jético, tal do cavalo. Bate e volta todo mal olhado. Se eu tocar loira morena, chaveado. E patricinha adore nos malocos. Se amarrou, tava sem saco, os playboy. Com os maloqueiros, fechou. Patricinha adore nos malocos. Se amarrou, tava sem saco, os playboy. Com os maloqueiros, fechou. Caçador de tesouro.